achei uma foto que eu não queria ver, sentimento que eu não queria ter. Era você, por mais que seja errado, eu pensei. E se a gente insistisse outra vez? Se existisse um botão de dar replay, dessa vez eu ia acertar. A nossa história foi verdade, mais tribulações. Mas meu coração é feito de portões fracos, enferrujados, prestes a cair ao chão. Não vai precisar de chave do perdão. Eu abro mão. Eu achei uma foto que eu não queria ver, sentimentos que eu não queria ter. Era você, por mais que seja errado, eu pensei. Se a gente insistisse outra vez, se existisse um botão de dar replay, dessa vez eu ia acertar. A nossa história foi verdade, mais tribulações. Mas meu coração é feito de portões fracos, enferrujados, prestes a cair ao chão. Não vai precisar de chave do perdão. Precisa de chave.